Manda de lá que eu mando de cá, os sete sinais você verá. Muitos irão tentar se armar, mas quem rezar é que vai se salvar. O inferno a quem duvidar, o reino de Deus a quem clamar. Pode começar, ainda é tempo para acreditar. Então se liga na fita, irmão, acorda pra vida. Dormindo, sono profundo do mundo, o mundo tá com a febre maldita. Fique ligado, tudo não irá se acabar em um dia só. Haverá sofrimento e tormento, daí seremos reduzidos ao pó. Mas o espírito de quem não vacilou terá a vida eterna ao lado do Pai que o criou. Errar todo mundo erra, mas tem uns que erram demais. Estou soltando da mão de Deus e abraçando Satanás. Sua alma se jaz, nunca se importa com a paz. Se acabando se matando no gatilho de um cano, encomendando alguns mais. Quando o céu se abrir, o poço profundo do cão também se abrirá. O juízo final chegou e no banco dos réus iremos todos sentar. Do céu, julgamento final, inferno ou céu? Banco do céu. Está no banco do céu, julgamento final, inferno ou céu? Inferno ou céu. Poderes terrenos ruirão, não haverá perdão, não, não. Homens que se juram deuses castigados serão. Toda e qualquer pessoa irá prestar contas do que fez. Podemos não ter tanta sorte quando chegar a nossa vez. Na hora H, a sua religião não importará. Oxalá, Jeová, Buda estará lá para sentenciar. Não interessa se foi papa, pastor, pai de santo ou guru. Se causou infelicidades por sua vontade, vai ter o que merece. Subindo, vê se agradece. Descendo, esquece. Lá em cima, amor te aquece. Lá embaixo, o ódio cresce. Procure então o divino perdão, meu irmão. Tenha fé no coração. Misture razão e emoção. Preste bem atenção, faça uma oração. Ninguém é mal por completo ou bom por completo. Isto é certo, exceto o demônio que te quer por perto, que de maldade repleto. Seja inteligente, busque sempre o paraíso eterno. Fuja da desgraça e da agonia que será arder no inferno. Deus está no campo dos céus, julgamento final, inferno ou céu. Banco do céu. Está no banco do céu, julgamento final, inferno ou céu. Inferno ou céu. Doidão, a salvação está em suas atitudes. Não despreze a chance de se redimir e provar suas virtudes. Se o mal te ilude, não sou a você, a mim também. Devemos buscar a paz, lutamos a guerra do lado do bem. Amém. Tem que ter confiança em si mesmo para poder refletir e assumir o seu próprio erro. Se não enxofre, é só que vai respirar. Pense nisso, irmão, seu espírito vai penar. Para aquele que habita o porão, reino do fogo, não existe a palavra perdão. Porém, para Deus, essa é a chave da libertação. Só depende de nós, então celebrar ao Pai e levá-lo sempre no coração. Se tiver amor por si mesmo, saberá o caminho a seguir. Se não achar sua direção, não adiantará fugir. Pois iremos estar no banco do céu, julgamento final, inferno ou céu. Banco do céu, julgamento final, inferno ou céu. Banco do céu.